Sinta além dos ouvidos. Alto-falantes Snake. Porrada. Alto-falantes Snake. DJ Luan, indiscutível. Aqui a concorrência se coloca de quatro. Apoio, um fã de som automotivo. Pra você não parar de dançar.